semente quebra o chão, cresce feito uma criança linda que da terra come o pão. As sementes frutos darão, alimentando a vida pelo ar. Sobrou comida vermelha e verde, a plantação que brota no sertão, sobre a luz do sol e no colher das mãos sofridas de um povo que planta a semente nesse solo quente, umedecida pela água cristalina que cai do céu, transformando a terra em vida, terra tombada em plantação. Vidas, sonhos, conquistas e lutas também é uma semente que devemos plantar pra colher a paz e um futuro de glórias. A cada semente que plantamos, deixamos no chão a nossa história. A semente quebra o chão, cresce feito uma criança linda que da terra come o pão. As sementes frutos darão, alimentando a vida pelo ar. Sobrou comida vermelha e verde, a plantação que brota no sertão, sobre a luz do sol e no colher das mãos sofridas de um povo que planta a semente nesse solo quente, umedecida pela água cristalina que cai do céu, transformando a terra em vida, terra tombada pela plantação. Vida, sonhos, conquistas e lutas também é uma semente que devemos plantar pra colher a paz e o futuro de glória. A cada semente que plantamos, deixamos no chão a nossa história. Vida, sonhos, conquistas e lutas também é uma semente que devemos plantar pra colher a paz e o futuro de glória. A cada semente que plantamos, deixamos no chão a nossa história. Yeah. A nossa história, oh. Yeah. Thank you. Pra você mesmo, senhor.